6749, chame o centro Recife 251, alterna 3325. 251 no 3325, obrigado. Salvador, Santa Cruz, 7, bom dia, transfere, fica forte, forte para descida. Santa Cruz, 7, bom dia, chegada bom, fita para 4.000 pés, a Yushu no 018. 4.000 na bom, fita bom, 1.002, para 3, 5, 7. Final 73, solo, saia 224. Livra à direita, táxi Alfa, quilo pátio 3. Atento ao sinalizador, posição 08. Alfa, quilo pátio 3, atento ao sinalizador, Rio Sinal 73. 1995, chegada bom, vista para o 060. 060, chegada bom, vista para o 0995. O 1995, informe a sua velocidade indicada. 260. Gente. Legalmente, né? Para velocidade para critério. Convite do 995, havia sido informado que estava havendo sequenciamento em Salvador, poderia confirmar? Gente, o tráfego do professor está a 24 milhas. Gente, e o tráfego atrás está a 6 milhas. Será o 9970, chega da Mari, disse para o 070. Salvador, o 1715, na chegada da Bonfa, disse para 2309, formou o tráfego à frente a 6 milhas, é um Boeing 738, disse para 180. Vai prosseguir a descida para 2010, ao Yoshima 08, autorizado o sinal LS, após estabilizado o localizador. 1715, desça para o Zé 160. 160, só essa vez está a 7 milhas, cruzando 160 para o 060. O 1715 desça para o 080. 080. 804, vai prosseguimento aqui para 2000 pés. Para o Juxana 098, seguirá o tráfego à frente a 8 milhas, é um Airbus 320, será o número 2 para aproximação. Décima 2018, 1995, desça para 4000 pés. Para o Juxana 098. 4.022, 995. Geral 9970, desça para o 050. 50, 715, desça para o 070. Corrigindo, desça para o 060. Gol 1897, na chegada bom, desça para o 070. 070, chegada bom, gol 1897. Gol 1995, informa essa velocidade de entrada que você mantém. 280. Sim. Geral 9970, informa a velocidade indicada. 190. Tente redução para 250, nosso. Salvador, 3597, estabilizado, baixado, travado. 3517, 140 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Repouso com 12990, 3597. Geral 9970, redução para 2101. 219, geral 9970. Zero quase estabilizado. Estabilizado. Gente, contato de aproximação, torre 18, decimal 6. 18,6. Voo 995, prosseguirá a para 2000 pés, eu chamo 098, reporte estabilizado localizador. 2000 pés, chamando estabilizado 995. 9970, votação para sequestramento, mantenha a presente PROA limitado pelo localizador. Chegando até a PROA limitado pelo localizador, federal 9970. 4. Baixar o trabalho. Parece 4, número 2, no mar está livre. 7, 8, 0, 4. Geral 997, redução para 1980. Federal, pode conseguir na descida, Federal? Isso é para 3 mil pés, aí eu chamo 0,97. 3 mil pés, até. Atingindo 060, 970. 1,715, desce para 4,000 pés, ajuste no 0,08. Desce para 4,000, no 0,08, ajustado, vamos no 0,07. Vou 1,897, descendo para 0,50. 0,50, gol no 8,97. Gol no 6,07, descendo para 0,60. 0,60 para gol 6,07. Apsa 6570 na chegada Mares, descendo para o 070. Apsa Mares, descendo para o 070, Apsa 6570. Geral 997, irá ultrapassar o localizador, limite a magnética 120 de Sindra. Vou ultrapassar, limite 120, sentido, geral. Geral 9970, reassuma a navegação na proa de Duna, seguirá o tráfego na sua posição de 1 hora a 5, a 6 milhas, é um Boeing 738. Ótimo, ótimo. Separa 2 mil pés, o ajuste no 08. 2 mil pés. 715 para sequestramento, curva à direita na proa. 230, limitado pelo localizador. 230, limitado pelo localizador, mano, 715. O 1804, solo de 44, liga à direita, taxi Alfa, Juliette, portão 0. Fugindo, portão 10. Alfa Juliette, 10, gol 804. Será o 6570, redução para 2501. Redução para 158. Considere, lápis também 6570, redução para 2509. 2509, 6570. O 1995 está estabilizado? O 1995 vai arremeter, desestabilizou, tá? Gente, chame torre 1896. 97. Pouso no 897, desça para 2 mil pés para interceptar o localizador. Curve à esquerda na proa 1960, reporte estabilizado. 1960, descendo para 2 mil, reporte estabilizado, ordem 97. Gol 1715, confirma. Gol 5, confirma. Estabilizou. Recente, controle 1208, com 995. 308. Então 3171 para o bloco. Desça na proa 230, desça para 4003. O ajuste é 10018, seu limite é o localizador. Guarulhos, via UPZULU 16, nível 360, decola a pista no vértigo à direita, será da Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 55 no 3. Voo 975, pode descer para 2000? Voo 975, descendo para 2000, reporte estabilizado o localizador. Reportar estabilizado, 975. Será o 9970 estabilizado? Negativo. Geral 9970 estabilizado? Estabilizou, acelerão. Chame torre 1-8 decimal 6. 8-6, obrigado, Matheus. Controle 995, arremeteu. Voo 995. Vai curvar à esquerda na proa 2010. Proa 010, ou no dobra. Sigilo 060, gol no 607. Gol no 607, prosseguindo descer para 4 mil pés, ajustou no 018. 4.018, gol 607. Gol no 867, opção para 2009. Gol no 607, opção para 2009. 209, gol 607. Gol 1897, deixa para 3 mil pés, o ajuste é 1018, abaixo de 2 para interceptar o lock. 183.000, gol 1897. 109, autorizado, pouso, pista no 0. Pouso para 10, acelerar. Né? 80, esquerda, proa 1970. Limite ao lock, 1897. 1897, corrigindo, para interceptar o lock, curva esquerda na proa 1960. 1960, agora a limitada localizadora, 1897, agora descendo para 3 mil pés. Lapta 6570, descendo para 050. 050, 6570. Gol 1995, mantenha 4 mil pés. Mantenha 4 mil pés. Após piloto, pode ser para 2000? Pouso 607, para que o tratamento irá manter a presente proa, limitado pelo localizador. Após piloto, a prosseguir na descida para 2000 pés. O ajuste é 1018, aguardando o vetor para interceptar o lote. Está mantendo a presente proa, após piloto, desce para 2000. O gol 607, limitado pelo lote. Para 2 mil pés, após estabilizado o localizador. Estará estabilizado, descendo para 2 mil, boa, 1897. Boa, 1715, estabilizado. Estabilizado, boa, 1715. Com chame turre, 1908, decimal 6. 186, bom dia, boa, 1715. Voador, bom dia, boa, 1715. Na final, procedimento estabilizado, baixar trabalho. 1715, continua a aproximação, informarei que está livre. Entra, guardando que está livre, 1715. 9995, teu controle. Negativo, confirme. Polo esquerda na Pro 290, limitado pela radial 320 de Salvador. Esquerda 290, bom, 995. Federal 9970, solo 5. Vira à direita, taxi Alfa, Kilo Pati 3. Alfa, Kilo Pati 3, Federal 9970. 09 para o secretamento, mantenha a presença.